Catango, Uísque Golf Kilo, chame Centro Recife, frequência 128-18. Direita via pista, linear e decolar autorizado, vento de 120/10. Chame fora do solo, hotel Fislum, há tráfego na aproximação para a pista 17, reporte fora do solo. Papá, Mike Eco Delta, decolado 240, corredor axé à direita, 19:35. Ah, até a volta. Até a volta, grato. Fora do solo, até o Astro. Ok, tráfego avistado, então decolado aos 41, mantenha a proa norte, chame o controle em 119-135, o POB seria de? 03. Até a volta. Até a volta. Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu. Contato radar. Hotel Oscar Zulu, reporte passando Camaçari. Zulu, o destino é Candeia, Xana. Vai com proa norte, descendo Camaçari à direita. Gente, o Hotel Oscar Zulu. Papa Romeu Delta, Índia Bravo, a sua identificação para a chegada à mar, desça para o nível de voo 050. Papa Romeu Delta, Índia Bravo, está presente, voo para o NDB, Serra Vitor Delta, para o procedimento, estão no 7. Descendo para 050. 5414 vai atingir o 4000. Né? 5414, descendo para 2000 pés, que é negar no 013, reporte no bloqueio, iniciando afastamento. 2000 pés, reportarei no bloqueio, iniciando 5414. Tango Zulu, não estou recebendo modo Charlie, está mantendo 500 pés. Afirmativo. Estacionado Alfa Charlie, 500 pés, estou na vertical de 24. Ciente. Charlie Mike, ok, estacionamento e decolagem para autorização, confirma. Zulu Charlie Mike, vai chamar o solo em 1219, por gentileza, para a cópia de autorização. Zulu Charlie Mike. Um bloqueio iniciando 5414. Autorizativamente, Bolívia Animai confirmando vitória da conquista 085, está autorizado. Decola pista 97, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 5071. Pro 71, Zulu Charlie Mike. Confio em seus apoios, autonomia. Sendo 4 autonomia, 4 a bordo, Zulu Charlie Mike. Seu nome é táxi, corrigindo. Para o táxi, torre 762. Para o táxi, pode ser 14? 118, só 612, Zulu Charlie Mike. 1186 mais. Então, Zulu. Passa Zulu, livre frequência para coordenação. O meu Delta Índia Bravo, você precisa para 4 mil pés. 4 mil pés, Delta Índia Bravo. Curva base 5414. Strip 5414, reporte na final. Reportarei. Controle confirmando o ajuste da 1014. Ajuste 1013. 1013, Delta Índia Bravo. Delta Índia Bravo, desce para 3 mil pés, o Kinegão no 013. 3 mil pés, Delta Índia Bravo. Final visual 5414. 5414, complexo procedimento, chama torre em 1 no noite, desce para 6. 286, obrigado. Controle Salvador, passar Romeu, Romeu, fica bravo. Papa Romeu Oscar de Abraço. É o Papa Romeu Romeu Oscar Abraço, decolou de Costa Azul, vai com proa de Grupo Zulu Cia. Vai com 4 a bordo, código 0165. E autorizado, senhora, dá presente, cruzamento direto para a Cia. Primeira posição, Papa Romeu Romeu Oscar Abraço. Aqui para o senhor. Aqui para o senhor. Negativo, senhora. 500 pés. Para o senhor. É, para o grupo de Lucia, senhora. 414, escuta. Bom dia, 5414, final visual da 197. 5414, pouso autorizado, 130 com 10, checa o trem. Autorizado, pouso, baixado, travado, 5414. Bloqueia já, perna no vento, base pela esquerda, 197. A gente fazer uma base pela direita e cancelar o plano de mudança de regra. Ah, já tá em cima, tá praticamente no bloqueio. A esquerda é muito mais tranquilo, senhora. Bom, meu Delta ainda bravo, bloqueio servidor Delta, perna do vento da pista 17. Ok, muito obrigado. Vai descer então pra 1500. Mike, Delta livre frequência para coordenação. Frequência Michael Eco Delta. O Romeu Oscar Bravo, controle. Essa vai na escuta. Romeu Oscar Bravo, estarei prosseguindo então para o setor do Hospital São Rafael. Após São Rafael, setor de Cajazeira, para depois prosseguir aí para o CIA, ok? Olá, chame tarde, Lute Alemanha, aqui, parte 4. Meu colega copiou, senhor. Vai manter 500 pés para São Rafael, depois grupo do Lucia. Gente, poderá prosseguir pelo setor aí de Mussurunga. Agora Mussurunga. Após o Mussurunga, setor de Cajazeira, aguardando para prosseguir para o CIA, para evitar a final da pista 97. Caralho. Solo, trip 5414. Trip 5414, CIA em frente, bate 1 no remoto no 4. Bate 1 no remoto no 4, 5414. Muito bom dia, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Lima confirma a radial e distância da qualidade, saudade. 330, senhor. Distância 160. Só um minuto pra copy, Mike. O Mike Papa Lima. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, chama para regresso. Papa Romeu, Índia, November Alpha, reporte no ingresso do corredor Interlagos. Reportará para ingresso em Interlagos, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Na final da 17, o Delta Índia Bravo. Delta Índia Bravo, chama torre em 1 no 8 decimal meia. 1 no 8 meia, Delta Índia Bravo. Romeu, Delta Índia Bravo, baixado e travado, 1 no 7. Tá Papai Romeu, Delta India Bravo. Pista no 7, pouso autorizado, vento 1, 00 graus, 629. Livre pouso no 7, Delta India Bravo. Solo, decola a pista no 7, proa norte, aguardando coordenação do controle, autorização do controle para voar na radial. Controle 119, decimal 35, acena 5040. Tá correto, confirmando a autonomia, chama a torre 118, são 612, se não me tá, que é que Bravo, você vai prosseguir agora para o setor do CIA, Romeu, acho que é Bravo. Bravo. Irá pousar lá no CIA? Vai fazer um sobrevoo lá, na região ali. Sim, Matheus, o sobrevoo deverá ser rápido, ok? Porque o CIA justamente está alinhado com o final da pista 17, que está sendo a pista em uso. A pista 10 está impraticável. O seu voo deverá ser breve aí para não interferir com as aproximações. É, sim, senhor. Zulu, Charlie Mike, pistão no 7, decolagem autorizado, vento 100 graus, 629. Nossa Índia Bravo, autorizado táxi, parte 1, parte 3. O repórter no Corsica. E aí, Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, para ingresso em Interlagos. Informa o Índia November Alpha, reporta rotatória. Reportará a rotatória, Índia November Alpha. Romeu, Zulu, Charlie Mike, decolado aos 57, chama o controle 19.35. É, pode ir porque é mensagem, Zulu, Charlie Mike. Afirmo, decolado aos 57, chama o controle 19.35, boa viagem. Controle 19.35, obrigado, Mike. Foi ideal para Aratu? É 007. A gente foi direto a Aratu, Romeu Sobral. Tá bom. Mike Papalima, tá acionado, pronto. O meu Mike Papalima. Papa Lima, táxi autorizado até interseção, chame pronto para ingresso de decolagem. Decolagem, Mike, Papa Lima. E à direita via pista, autorizado ingresso, decolagem 120 com 10, Mike, Papa Lima. Positivo, vai pegar um pouco de pista aqui, tá? Autorizado, ingresso, decolagem, pista 17. O vento é de... Ah, é Proa Norte, tá livre então. Proa Norte autorizado, 120 com 10, o Mike Papalino. Tema. Proa Norte, mantém 500 pés, 1935, até a volta, Mike Papa Lima. 1935, então regresso, boa. Tarde, ó, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Romeu, Mike Papa Lima, mantém a Proa Norte, qual será manter 500 pés? Se autorizado, após sair da CTR, vai manter 1000 pés. Gente, Mike Papa Lima, prossiga para o setor aí do setor do Hospital São Rafael para evitar o setor da decolagem. Setor São Rafael, Pernambués, após Farol da Barra para prosseguir para a Vitória da Conquista. Papa Romeu, Mike Papa Lima. Negativo, senhor. O destino é Zulu Cabaceiras do Paraguaçu. Pro ideal é a 320. Então vamos fazer o seguinte, inicie então abandone o setor de decolagem da 197, de aproximação da 197. Prosseguindo aí para o setor de Candeias, inicialmente aí setor de Aratu, abandonando pela esquerda, mais um papazinho. Positivo, senhor. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, a 1 minuto da rotatória e visual com o campo. A gente tem um helicóptero aí já próximo aí do CIA, já abandonando o setor de aproximação da 17, é um Robson 44. Chama agora a torre 1186 para pouso, em November Alpha. Vai chamar a torre 1186, em November Alpha, graças, até mais. Mais Papalinho, está autorizado agora a prosseguir para a radial ideal de saída, mais Papalinho. Graças, vai pegar a radial 320 agora. Sim, Matheus. Vitória. Índia November Alpha autorizado, final no 7, reporte na curta, checada de fábrica. Reportará na final da 17, Índia November Alpha. Rotatório. É na rotatória Alpha Vita Juliette. Motor Salvador, Zulu Charlie Mike, posição farol. Papai Romeu Zulu Charlie Mike, reporte Frade. Reportar a frase, Mike. Papa Romeu Zulu Charlie Mike, se considere o presente voo direto do Vitória da Conquista e acessar para o 085. 0800, bom dia. Ainda mantém essa frequência, ok? Subindo para o 085, mantendo essa frequência ainda. O Papa Romeu, Zulu, te olha mais. Para o 085, na sua escuta, reporta quem quer mais. Tango, bom dia, confirmando 45, tá pronto, copo. 090 Aracaju, decola pistola 7, curva esquerda, sai da Conde, controle 119, decimal 35, aciona 0264. Vai. Nave próximo setor, mantendo a altitude de 500 pés, é um Robson 44, prosseguindo para o setor aí, iniciando de Aratu, com destino para o setor norte da terminal. Reposta avistando, alfa vigilante. Opa Romeu, mais Papa Lima, tem um tráfego 1500 pés no setor, é o Serrão 50, prosseguindo para Salvador, já passou a lateral de parede, prosseguindo para o setor do, da rotatória. Positivo, estou visoco mesmo, aqui está, estou esperando o tráfego. Gente. Essa aqui do Juliette, já visual, esperando o tráfego também, essa aqui do Juliette. Certo. Alfa Victor Juliette, chama a torre em 1 no 9 decimal 6. Chama a torre 18 6, Alfa Victor Juliette. Tô com 612. Juliette Tango Zulu 090 Aracaju, autorizado. Colapso no 7, curva a esquerda, sai da ponte, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 0253. Do táxi, chama para ingresso, Romeu, hotel Oscar. Papa Romeu, Índia, November Alfa, Solo 07, 180, chama pista livre para o Pat 4, agilizando o táxi. Back-track, pista livre, Índia, November Alfa. Zulu Livre Sonar, em frente a Baeté, chame táxi. Até a intersecção, a cauda do Tango Tango.